들었어. Quando o mundo aponta o dedo e tenta te acusar, lembre-se da graça do amor que veio pra te libertar. Em Cristo há perdão, nova vida e redenção. A cruz é a prova da sua salvação. Nenhuma condenação há pra quem está em Cristo Jesus. Ele apagou o passado, te fez filho da luz. A fé me faz crer no incrível, ver o invisível, viver o impossível. Confio eu em Deus, seguro estou. Mesmo nos desertos, Ele é meu pastor. Os caminhos difíceis vão me levar às mais belas promessas que Ele parecerem se fechar. Lembro que o Deus que abriu o mar é o mesmo que vai me fazer caminhar. Nenhuma condenação há pra quem está em Cristo Jesus. A vitória já foi decretada pelo sangue lá na cruz. A fé me faz crer no incrível, ver o invisível, viver o impossível. Confio eu em Deus, seguro estou. Mesmo nos desertos, Ele é meu pastor. O amor que vem do céu pra me abraçar. A fé me faz crer no incrível, ver o invisível, viver o impossível. Confio eu em Deus, seguro estou. Mesmo nos desertos, Ele é meu pastor. Os caminhos vão me levar às mais belas promessas que Ele já preparou pra me entregar. Nenhuma condenação há.